Então, esse texto, 3:3, é a história de Nicodemos, né, que vocês conhecem já. Não vou ler desde o começo, não. É, João 3, diz o seguinte, 3:3. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Os que são nascidos da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Aqui tem dois nascimentos. Vocês perceberam? Aqui tem a criatura e tem o discípulo. Vamos ver a criatura. A criatura não, a multidão. 3:3. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver. A multidão só quer ver. Ver Jesus. Ver os milagres. Receber. Ver o reino de Deus. Essa é a multidão. Quer ver o discípulo? Lê o 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. A multidão vai ficar vendo. E para entrar, só se passar pela espada. O discípulo não. Se ele, o discípulo, nascer da água e do Espírito, ele vai entrar no reino dos céus. Como é que nasce da água e do Espírito? Água não é batismo. Está cheio de crente que se molhou e saiu e nada mudou. Batismo é importante, é necessário, faz parte. Mas nascer da água é nascer da palavra de Deus. É permitir que essa palavra, que é a água, entre em você e mude o seu caráter. Então é Cristo operando em nós através do Espírito de Deus. Nascer da água e do Espírito. Então é a vontade de Deus que Jesus opera através do Espírito. Água, palavra, caráter, Espírito, que capacita, né, que nos fortalece, que abre o nosso entendimento, que nos dá força. Você quer obedecer, não consegue na primeira, não consegue na segunda, na terceira, na quarta vai. Te capacita a cada dia. Você tem que perseverar. O diabo quer que a gente fique no meio fio chorando porque não conseguiu. Não fica no meio fio. Levanta e caminha. Uma coisa fácil. Corro para o alvo, como diz Paulo. É aí que a gente tem que estar. Paulo ele mostra três fases do cristão que passa toda a igreja, né? Que passa todo discípulo. No princípio ele diz assim, o que eu quero fazer, eu não consigo. E o que eu não quero, isso faço. Acontece com muitos de nós. Mais um pouco na frente, no meio da carreira dele, ele fala do alvo. Olha, gente, uma coisa eu faço. Eu não fico olhando para trás, não. Se eu caí, se eu pequei, eu me arrependo, peço perdão a Deus e continuo para o alvo. Então, caiu, pecou, fraquejou. Jesus, o Senhor é meu advogado. Eu te peço perdão. O Senhor tem visto o meu desejo, a minha vontade de acertar, Senhor. Mas ainda errei. Mas, Senhor, eu quero continuar com o Senhor, caminhando com o Senhor. Levanta e vai embora. Pede perdão, o sangue dele nos lave, nos purifica de todo pecado todos os dias. A pessoa, quando confessa Jesus, né, pecador, confessou Jesus, o sangue dele vem e lava a pessoa. Ela está purinha diante de Deus. Se ela morrer naquela hora, ela vai para o paraíso descansar e aguardar o retorno de Jesus. Se a pessoa não conhece o Senhor, quando ela morre, vai para o Hades. Lugar de tribulação, aguardar o juízo e ser condenada. Né? Então, esse entrar no reino, lavar o Espírito de Deus. Eu me perdi, agora me achei. Pessoa confessou, morreu naquela hora, infartou, o anjo do Senhor levou, paraíso, depois céu. Antes, depois do inferno. Como a gente não morre, quer dizer, você não sai dessa vida, muitos não saem quando converte, então você está limpo. O Espírito Santo de Deus olha para você, habita em você e te faz templo, o Espírito Santo de Deus. Vai te capacitar. Só que confessar Jesus, você não recebe um pacote pronto, convertido 100%. Não, você nasceu de novo, há um processo, há um crescimento. Então você vai acertar, vai errar. Quando você errar, você tem que voltar para ele de novo, Senhor, em nome de Jesus, peço perdão por esse meu pecado. Você já é filho, está sendo tratado, curado por Deus. Qual é o filho que obedece o pai durante toda a vida? Ele erra, ele também erra. Né? Ainda mais, quanto mais imaturo, né, mais a tendência de desobedecer. Quanto mais vai amadurecendo, a gente vai percebendo quanta besteira a gente fez e não ouvir o pai, a mãe, não obedecer. Lá na frente, assim, nossa, se tivesse ouvido meu pai e minha mãe, não tinha sofrido tanto dano lá atrás. Tem muita gente que percebe isso no casamento. Se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe e não tivesse casado, não estava sofrendo tanto dano hoje. Num negócio, se tivesse ouvido meu pai e minha mãe, não tinha feito uma sociedade com aquela pessoa. Amém? Então, quando a gente, como filho, cair, né, fraquejar, não tem problema nenhum. Você tem que voltar e pedir perdão. Deus vai te perdoar, desde que Ele veja no seu coração a sinceridade de arrependimento e de querer acertar. Não fazia como um judeu. Pecava de segunda a sexta, no sábado ele pegava o animal, sacrificava. Estava lavado. Aí depois voltava, pecava de segunda a sexta, no sábado lavava e pronto. Estava perdoado. Deus acabou com isso. Né? Não pode ser assim. Você tem que ter o propósito, né, o arrependimento e se humilhar diante de Deus, querendo acertar sempre. Então vocês viram aqui, multidão, e viram aqui o discípulo? Por que a gente tem assim essa, né, essa convicção de que essa água não é batismo? Quantos crentes você conhece que passou pelas águas e não houve mudança de caráter? A água não muda caráter. O que muda caráter é a palavra de Deus. O que Deus quer? Uma família com muitos filhos semelhante a Jesus. Batismo não muda. O batismo ele é a declaração de que você está falando com o mundo espiritual e com Deus. Pai, eu quero morrer, eu quero matar a velha criatura, o meu velho eu, aquele que vem lá de Adão, né? Matar essa velha criatura, enterrar com Cristo e quero ressuscitar com Cristo Jesus. Se declara isso aos anjos, a Deus e a Satanás. Então o batismo é importante, que ele te fortalece, te capacita a obedecer ainda mais, assim como a ceia. E vocês vão aqui hoje também, que a ceia não é para a multidão, a ceia é para discípulo. A gente vê muita multidão tomando ceia. Quando o discípulo toma a ceia o fortalece, o capacita, é um com o corpo. Quando a multidão toma ceia, a palavra diz que toma sobre si julgamento sobre o atrás. Aí Deus fala assim: vede entre vós quantos enfermos, quantos dormem, quantos que não entendem a palavra, porque está ali a multidão no meio. Não quer compromisso com o Senhor e quer comer do corpo dele. Está no texto, é só a gente ver. Só que a gente faz tantas coisas, né, sem fazer um culto racional a Deus que ele pede para a gente, um culto racional a Deus, a gente vai, entra, recebe e vai fazendo junto. Vai fazendo junto. Vocês vão ver que a ceia é para discípulo. João 4,15. João 4,15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. O que essa mulher queria? Ela queria água para não precisar voltar ao poço. Ela, como aquele que quer o peixe para saciar sua fome, mas não quer compromisso com o Senhor, essa mulher queria só água para ela não precisar voltar ao poço. Ela queria esse milagre. Deus, me dá dessa água, porque eu não quero mais voltar ao poço. Jesus está falando de uma água para mudar a vida dela, o caráter dela, dar salvação a ela. Essa água muda caráter, mudando o caráter gera salvação. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então aqui está vendo uma mulher que foi abençoada pelo Senhor, né? E ela recebeu. Eu creio que ela recebeu da água que gera mudança de caráter e conduz à salvação. E ela continuou no poço buscando água. Eu creio que ela recebeu. Porque ela foi lá, influenciou toda uma cidade e vieram todos ao Senhor, ficaram com ele e depois eles falaram assim: olha, nós acreditamos nele agora, não por ouvir falar de você, porque estamos vendo nele quem ele é. Então essa mulher, ela está pensando em que recebeu uma água para isolar o cântaro dela, não precisar mais ao poço. Essa recebeu do Senhor. A intenção dela era de ficar na posição de multidão, mas ela alcançou. Tanto que ela virou um evangelista em segundos. Foi lá e trouxe uma multidão. Uma multidão.